qualquer maneira, aquilo que eu defendo é, como defendi ainda há pouco tempo na Assembleia da República, defendo que deve haver um programa operacional específico para os territórios de baixa densidade. Isso é fundamental, na minha opinião é fundamental para concelhos, não só como Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Góis, outros concelhos ainda que têm menos população do que Oliveira do Hospital, que não será um caso extremo, e por isso defendi isso em nome dos 19 presidentes, foi uma decisão dos 19 presidentes, e apresentei isso na Assembleia da República há pouco tempo, também nas diferentes comissões, onde estive também com vários ministros e com as equipes que fazem hoje a negociação em Bruxelas. E este é um grande, vamos ver se conseguimos, que este programa operacional com verbas para os territórios de baixa densidade para a fixação das pessoas será, na minha opinião, enorme e será e começará a reverter-se, na minha opinião, a demografia. Se não for, fico pessimista em relação a estes territórios todos do interior.